Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nesse mês, vai ter muita coisa legal no nosso grupo secreto. Além dos mini GugaCasts inéditos todos os dias úteis, vai ter live, conteúdo especial e o nosso podcast secreto e sem pauta, o JujubaCast. É o maior sucesso entre os assinantes. E você pode ter acesso a esses conteúdos e aos quase 1.000 episódios exclusivos que tem lá sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. E aí você usa essa grana para pagar boleto em até 12 vezes com cartão de crédito, comprar crédito para jogos no Android, pagar e receber pelo QR Code ou por geolocalização, e tudo isso sem contato. Para assinar é bem fácil. Vai em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado, como assinar, como ouvir no Facebook ou no Sparkle, que é nosso app feito sob medida para isso. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. É 11h30. E aí, Rafael? Beleza? Curtindo essas férias aí? Já tem café? A gente é muito ruim, cara, como ator. Ainda bem que a gente não seguiu essa carreira. Ainda bem. Mas eu fui muito genuíno, porque uma das coisas que eu falo quando acordo é já tem café. E se não tiver, eu faço. É, eu sempre acordo e vou fazer café. Mas enfim, a gente não tá de férias realmente, a gente tá trabalhando pra caramba, construindo a próxima temporada do GugaCast, um monte de outras coisas legais que a gente tá fazendo e fazendo um monte de conference call, né, Rafael? Conference call. É isso, cara. Antes, a única videoconferência que eu fazia era o GugaCast. Eu sentava aqui e conversava com você por 2 horas. E agora eu faço isso o tempo todo. E agora esse é seu trabalho. Eu acho que a gente tá mudando. Porque, bom, o meu trabalho basicamente era mandar e-mails. Eu era praticamente um e-mailer. E eu acho que isso tem mudado muito para eu ser parte e-mailer, parte conference caller. Ah, muito bem. Você fala conference call ou videoconferência? Eu falo videoconferência. Ou então chamada por vídeo é legal também. Quando é chamada por vídeo, é no WhatsApp. Ah, entendi. E quando é videoconferência, são outras ferramentas. Aí é no Zoom e tal. O Zoom, ele é o MSN dessa época. Porque ele é a pior ferramenta que existe de videoconferência, mas é a que todo mundo resolveu usar. Sim. Igual era o MSN na época. Ah, cara, mas não é a pior, não. Tem outras que são piores. Não, cara, é a pior de todas. Porque ele tem. Você tem que ter um app instalado. Ele abre um link pelo browser e aí abre o app. Ele tem um monte de questões de segurança. Ele tem um negócio de você entrar com vídeo, mas o áudio é pelo telefone. E ninguém sabe usar. E tem uns que é tipo um link. Você clica no link e ele tá funcionando. Por que a gente tem que usar esse? É. Verdade. Igual a MSN. Mas eu acho isso divertido, na verdade. Eu acho legal que isso tenha acontecido. É sempre assim que acontece, né? Aos poucos, todo mundo foi escolhendo uma ferramenta e foi essa. Tem uma pior que chama RingCentral, que é tipo um Zoom piorado. E muita gente usa também. Cara, tem um que chama Scopia. Pra você ter ideia de como Scopia é impopular, eu procurei um manual pra resolver um problema que eu tava tendo e não achei. É, Scopia eu nunca ouvi falar realmente. Isso foi uma novidade muito grande. É, depois a gente faz uma conference call no Scopia pra você ver como é que é. Mas tem uma coisa muito engraçada que quando a gente tá falando aqui pelo Skype, quer ver, ó? Você ouve alguma coisa eu tocando? Não. Não, né? No Skype e no Google Hangouts, eu posso tocar o meu teclado que eu tenho aqui conectado no computador, que só eu ouço no meu fone. Então, eu tenho o hábito de vez em quando eu tô numa videoconferência e tem alguém falando por muito tempo. Sabe quando você fica, tipo, batucando na mesa ou desenhando e tal? Sei. Eu fico tocando teclado. Aí eu fico fazendo esse barulho que só eu ouço. Olha só. Ou então isso. Só eu ouço. Só que no Zoom, ele vaza. O Zoom, ele ouve o que tá tocando na minha placa de som. E eu não sabia disso. Aí um dia eu tava aqui, tinha alguém falando, e eu tava um tempão assim, tocando esse barulhinho. E aí alguém falou assim: vocês estão ouvindo um pianinho? Fez a pergunta certa, mas é bom saber, porque esses dias eu tava pensando, eu desenvolvi uma técnica de ouvir áudios no WhatsApp sem cortar a minha música. Eu continuo ouvindo música e ouço áudio, e tá tudo bem. E eu pensei em usar isso pra videoconferências, ficar assistindo a videoconferência e ouvindo música ao mesmo tempo. E se eu tiver no Zoom, então vai vazar. É, talvez, talvez. Você tem que testar. Quando você tiver numa call com alguém amistoso, pergunta: ó, você tá ouvindo minha música aí? Aí você sabe. Boa, vou fazer isso. Eu acho que esse é um bom momento pra gente. Momento Alura. Ah! Agora eu fui pego de surpresa. Áudio do WhatsApp e Alura. Vai. Um áudio do WhatsApp pode muito bem te fazer perder o emprego se você mandar no grupo errado. Mas existe uma forma de você se inserir no mercado de trabalho e de dar um upgrade na sua carreira, que é fazendo cursos da Alura. E isso é o oposto de perder o emprego porque você fez algo errado. Então acesse alura.com.br/promoção/GugaCast e tenha R$100 de desconto no nosso link. Foi muito bom, Rafael. Caramba, você tá ficando muito bom nisso. O meu próximo desafio é fazer isso tocando piano. E esse foi mais um... Momento Alura. Sabe o que eu ia me esquecendo, Rafael? Essa semana tem JujubaCast, cara. Aê, Jujuba. Jujuba, melhor momento. Cara, o JujubaCast é algo fenomenal porque ele nasceu e foi crescendo sozinho. E ele não tem nenhum controle. Ele não tem pauta, ele não tem nenhum controle e a gente não sabe mais o que é isso. É, e tem uma cobertura de açúcar cristal. Exato, e várias cores. O JujubaCast é o nosso podcast exclusivo do Grupo Secreto. A gente faz de vez em quando, não tem uma sequência, mas quando a gente tá nesse período de almanacão de férias, a gente costuma fazer pelo menos um JujubaCast. Então essa semana tem JujubaCast lá no Grupo Secreto. Se você tá no Grupo Secreto, fica ligado. E se você não tá, é só você assinar. É só você ir em gugacast.com/assine. Ainda tem PicPay, ainda tem um mês de cashback. Então basicamente não tem custo, porque você paga 15 pratas, recebe 15 pratas e você pode ouvir o JujubaCast e os outros episódios do JujubaCast e os quase 1000 mini GugaCasts exclusivos que a gente tem lá. Essa é uma semana muito especial, cara. Vai ser muito divertido o JujubaCast essa semana. Ficou muito legal. Eu, você e o Caio falando sobre vídeos que a gente tá assistindo no YouTube. É um belo resumo do que foi esse JujubaCast. E o JujubaCast, ele tem uma numeração maravilhosa, porque ele começou pelo JujubaCast 0, depois ele teve o -1, depois ele teve o I. Não sei, eu não sei quantos já teve, porque a gente esculhambou a numeração. É, e esse não vai ter numeração, ele só vai ser tipo YouTube Vortex Edition, não é isso? Isso. Assim fica igual o universo Marvel, assim, ninguém sabe exatamente o que fazer pra pegar a sequência. Tem que ver o verbete na Wikipedia. E a gente mergulhou no universo dos cones de jujuba e também da Nutella caseira. Exato. Rafael, que histórias que a gente tem hoje nesse almanacão de férias maravilhoso onde recordar é viver? Gustavo, eu não vou dizer não, cara. Eu tô de férias, você sabe quais são, tem aí na pauta. Se você quiser, você fala. Se você quiser, você não fala, mas eu não vou falar. Eu tinha esquecido dessa nova regra que você impôs. É, rapaz. Tá bom, as histórias de hoje são uma história chamada Meu Erro, que é a música dos Paralamas. Meu Erro conta a história de um ouvinte desconhecido que fez um concurso de decoração na escola e esse concurso de decoração virou uma guerra. Eu lembro dessa história e foi muito legal, cara, porque foi realmente uma batalha. Criança não tem limites, né, quando se sente injustiçada. Isso. E essa guerra escalou muito rápido. É, e é uma história disso aí que você falou. É uma história de justiça, injustiça e crianças empolgadas. Então, um grande roteiro aí. A próxima história se chama Olhos de Serpente, que não é uma música dos Paralamas. Cara, eu lembro dessa história muito legal. O cara conta a história de que a namorada dele fez tipo um jogo que ele tinha que ir pela cidade recolhendo pistas e entrando num blog pra descobrir as coisas e tal, pra conseguir chegar onde ela tava. E é muito legal a história, cara. Muito, muito envolvente e você pode copiar também quando você for, sei lá, pedir alguém em casamento. É, e dá um nervoso porque você não sabe se ele vai acertar, né? As dicas não eram óbvias. Dá um nervoso mesmo. E aí a última história é Vamos Bater Lata, que é uma música dos Paralamas. Então esse almanacão é como se fosse o disco dos Paralamas de Schrödinger. Ele é e não é uma música dos Paralamas ao mesmo tempo. E ele conta a história... Disco do Paralamas de Schrödinger. Ele tem a coleção toda, menos os grãos. Essa história conta a história... Agora que eu entendi o nome. Parabéns, Rafael, pelos nomes que você dá para as histórias. Obrigado. Eu quero dizer aqui que é uma arte não reconhecida ainda, mas quem sabe quando eu morrer, esse vai ser o meu grande legado. Porra, impressionante, cara. Como sempre tem um link, ele conta a história de um maluco que recebeu a visita de uma tia que era odiada pela família e também começou uma guerra. Eu fico pensando sobre o que foi esse episódio. Eu não vou pesquisar agora, eu vou pesquisar depois, quando eu estiver ouvindo e pensar, ah, mas cara, tem umas histórias realmente tensas aqui. Foi um episódio sobre guerras? Eu acho que era sobre crianças. Sobre crianças? É. Eu diria que foi um episódio sobre guerra ou sobre conflitos. Se fosse hoje, eu ia chamar esse episódio de O Senhor senhor da guerra não gosta de criança. Essa é uma arte realmente não reconhecida. E quero aproveitar para pedir histórias para quando a gente retornar na segunda metade da temporada. Vamos precisar de histórias de mudanças e reformas, aquelas histórias em que você sempre perde a cabeça. Uhum. Histórias dos dias dos pais, temos recebido homenagens muito bonitas e histórias muito maneiras. Histórias de trabalho, que é o lugar onde a gente passa a maior parte da nossa vida. E histórias de sexo, que são as histórias que muita gente fica pensando quando tá no trabalho. É a história do dia... Ah, boa. Bom link que você fez. Esse é o episódio especial Dia do Sexo, que a gente sempre faz uma versão mais forte ainda. Isso. Então você pode mandar suas histórias cabulosas sobre sexo, porque se ela for vetada para menores, ela entra no... na segunda metade secreta. Isso aí. E no final a gente ainda tem perguntas no Instagram? Exato. Tá. Pacote completo. Então, recorde com a gente essas histórias incríveis do Almanacão e fica aí pro final pra gente rever as perguntas do Instagram. Beleza? Beleza. Essa história se chama Meu Erro. Olá, meninos do GugaCast e eventual convidado, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Eu me chamo... E essa história acontece no ano de 2004, quando eu cursava a terceira série. Eu estudava em uma escola particular, tradicional e muito grande, porém meio decadente. As turmas tinham poucos alunos e o ensino já não era lá essas coisas. Os pais mais atentos iam tirando os filhos da escola e só sobraram aqueles que os pais não ligavam para acompanhar a educação e, por consequência, eram bagunceiros, repetentes, brigões e incontroláveis. Que galera, hein? Né? Que cena para um filme de comédia da Sessão da Tarde, né? É, né? Com o Supla. Por que o Supla? Porque tem o filme do Supla com a Angélica, você não lembra? Dos Trapalhões? Do Supla? Tipo um filme do John Hughes brasileiro, só que estrelado pelo Didi. O Supla e a Angélica fazem o casal principal. Caraca! Pô, é maravilhoso, assiste aí. Eu acho que se chama Uma Escola Atrapalhada. Ele canta Motocicleta Endiabrada? Canta. Tem um clipe de Motocicleta Endiabrada no meio do filme. Demais, agora eu vou ver. Outro grupo de alunos eram os que, como eu, os pais ainda acreditavam no potencial da instituição pelo seu passado glorioso e insistiam em deixar a gente lá, sendo influenciados para o mal pelos outros coleguinhas, entre eles o Supla. Eis que durante a minha terceira série, nesse pequeno projeto de reformatório, vinham chegando as festividades de junho e julho. Eu não sei como é nas outras regiões do Brasil, mas aqui no Nordeste, as festas de meio de ano são importantíssimas. É trabalho da escola se dedicar a organizar decorações e festas de quadrilha, com comida típica e participação máxima dos pais e alunos. O tamanho da mobilização só pode ser comparado, talvez, às festas de fim de ano e formaturas. Quando eu morei no Recife, o pessoal falava que era triste que eu tava lá pro carnaval, mas provavelmente não estaria para o São João. Porque lá é serious business pra caramba, assim, São João. Quando eu vou pra Disney, eu falo que a Disney é só uma festa junina sem o tema de caipira. Bandeirinha. É a mesma coisa, cara. Tem umas atrações, tem uma comida específica, fica tocando música o tempo inteiro e você fica andando. É isso. Não é igual. Mas não tá tocando Fala Mansa, como o Rafael já bem apontou aqui. Uhum. É, e se você considerar que um lugar onde você fica andando e tem atividades e comida e música, então todas as festas e várias outras atividades humanas vão ser iguais festa junina. É, todas as coisas que são tipo uma feira, né? Que tem várias barracas, várias opções de comida, música, e você fica andando, é isso. É, mas esse é o ponto que eu tô falando, é uma quermesse. Só não tem a igreja envolvida. E a minha avó fritando pastel. Exato. Mas tem turkey leg. Bom também. A escola, entretanto, acredito eu, estava sem verba para decorar as salas e alguém teve a brilhante ideia de mandar as professoras do Ensino Fundamental 1 criarem uma competição entre os alunos. Cada turma ficaria responsável por decorar sua sala e a que estivesse mais bonita ganharia algum prêmio, que eu não lembro qual é, mas que na época deixou eu e meus outros 9 colegas de sala muito interessados. Nossa, uma sala só com 10 pessoas. É, tava decadente mesmo o negócio. Né? Começamos a nos organizar no mesmo dia. Os nossos maiores adversários eram, é claro, os alunos do quarto ano, que por serem maiores, poderiam fazer decorações mais bonitas do que as nossas. Combinamos de todos levarem, no outro dia, papel crepom colorido. Cada um ficou responsável por uma cor diferente para garantir que ficaria bem diverso. Até o... A gente precisa dar um nome pro cara. Supla. Até o Supla, um menino mais alto e bem gordo, que claramente repetiu umas 2 vezes, ia para a escola para dormir durante as aulas e bater nos outros durante os recreios, se animou para participar. Ele tinha um inimigo na quarta série, parece. Quem é o inimigo do Supla? O Conrado. O Conrado. É. Ele tinha um inimigo na quarta série, o Conrado. Marcamos um dia pra ir todos pra minha casa pra confeccionar as... Conrado... pra confeccionar as bandeirinhas e todos foram. Pedi pra minha irmã mais velha para fazer alguns moldes para garantir que todas as bandeirinhas ficariam do mesmo tamanho e uns iam riscando a forma no papel crepom, outros recortando e outro colocando nos barbantes que minha mãe havia esticado de um portão para o outro na garagem da minha casa, uma linha de produção para deixar Henry Ford orgulhoso. Depois de confeccionados 6 cordões de bandeirinhas coloridas medindo o tamanho de um lado para o outro da sala indicado pela professora, passamos a fazer os adereços. Como tínhamos umas 2 semanas para entregar tudo, levávamos os materiais para a escola e nos revezávamos, matando aula para fazer correntes feitas por 2 tiras de papel crepom entrelaçadas e balões de cartolina e papel celofane que a mãe de alguém ensinou a fazer. Eles estavam realmente dedicados, porra, né? É, caramba. Muito organizado, eles cara. Eles fizeram um sweatshop. Chegado o dia da competição, todos estavam ansiosos. Eu, que fiquei responsável de colocar os adereços nos barbantes e levar tudo, precisei da ajuda do meu pai para levar 3 grandes sacolas recheadas de muito colorido até a sala. O clima era de muita competição. Ninguém deixava alunos de outras salas olharem nosso material, e o Supla se prontificou a ficar na porta, fazendo a segurança e impedindo qualquer um de espiar nossa decoração. Olha aí o Supla, team player. A professora chegou já trazendo uma escada e uma maleta com martelo e pregos. Cara, martelo e prego não pode ser com fita adesiva? Caralho, cara, que agressivo. A professora chegou trazendo as estacas de concreto. Exato. O combinado era que no primeiro tempo, as professoras arrumariam a sala e depois do recreio, os jurados passariam avaliando as salas. 10 minutos antes do fim da aula, todos seriam levados até o pátio, onde o resultado seria dado e os vencedores condecorados com a glória eterna. Com a glória eterna é muito bom. A ansiedade estava a mil quando saímos para o recreio. Nossa sala tinha ficado linda. 4 faixas de bandeirinhas colocadas de forma paralelas no teto e mais 4 por cima delas, indo dos cantos até o centro, onde tinha luz, em diagonal. Alguns palmos abaixo da luz, preso por fios de nylon, o balão maior, outros menores distribuídos entre os outros barbantes. As fitas de crepom foram colocadas circundando a porta e a janela. Quase não dava para ver o teto de tão colorido. Quase doía na vista. Mas mesmo assim, o medo da quarta série continuava. Saímos da sala direto para lá. Eis que, surpresa, as bandeirinhas deles eram horríveis. Eram apenas 4 barbantes. As bandeiras mal cortadas e de tamanhos diferentes. E posso estar sendo traída pela minha memória. Mas tenho quase certeza que as cores alternavam entre preto, marrom e verde musgo. Caraca, que horror. Nossa, tava camuflado. Velho. Eles pegaram... Era a bandeirinha do exército. É, arraiá militar. Olha a cobra, atira nela. O Supla deles era o Rambo brasileiro, sabe qual é? Exato. Eu lembro muito do Rambo brasileiro. Era um concurso, né? Era um reality show, na verdade, do Gugu Liberato. Sim. Aonde ele escolhia, semanalmente, o Rambo brasileiro. Não era semanalmente, era um concurso que durou meses. Tinha um mata-mata, é isso? Tinha um mata-mata e eles iam sendo eliminados. E aí ele tinha que parecer o Rambo, tinha que ser forte. E tinha que fazer provas, assim, de sobrevivência na selva, sei lá. Caralho. Fazer barra, não sei. Ir na casa do Gugu. Eu nesse momento quero te agradecer, Gustavo, porque eu tinha anotado há muito tempo aqui nas minhas coisas que era pra eu falar do Rambo brasileiro no GugaCast. No centro da sala, um grupo de 5 alunos brigavam sobre ninguém ter levado dinheiro e que ninguém foi fazer e que só tinha aquelas cores, etc. Nas outras salas estava tudo bem simples. Claramente feito... Era patrocinado pelo canal Bem Simples. Claramente feito pelos pais, que não queriam gastar muito tempo inventando coisa. O prêmio era nosso. Tava garantido. Ainda faltavam uns 15 minutos de recreio. Então cada um foi pro seu lado fazer o que tinha que fazer. Algum tempo depois, tinha comprado meu lanche e estava sentada na mesa com colegas quando vejo aquela figura pequena se aproximando no pátio às carreiras. O menor menininho da turma, magrinho, tímido, que falava baixo, a quem o Supla subjugava e havia deixado de guarda na sala enquanto ia comprar lanche, parabéns pela quantidade de apostos, se aproximou esbaforido e de seu último fôlego berrou. A professora tá dando nossas bandeiras pra quarta série! É o quê? Que filha da puta. Nossa, velho. Nossa, que ódio. Que traição, cara. Que traição. Que ódio. Que traição. Acontece que durante o recreio, as professoras das turmas resolveram que o que importava era que todas as salas ficassem bem bonitas para os pais verem. Indiferentes ao espírito de rivalidade e competição infantil que elas mesmas criaram, decidiram trocar alguns barbantes entre as salas. É igual aquele filme Lord of the Flies, só que com bandeirinhas. A visão do Supla jogando o salgado pra cima e saindo correndo em direção à sala, derrubando tudo pela frente, nunca vai sair da minha cabeça. Todos seguiriam, era hora da guerra. Caraca! Ia ser problemático porque os outros caras estavam realmente preparados pra guerra. Exatamente. Inclusive com o Rambo brasileiro. É. Quando cheguei na sala, a cena era a seguinte. Um bolo de bandeirinhas marrons em cima da mesa da professora, outro bolo de bandeirinhas coloridas já jazia no chão, outro barbante já tirado de um prego estava preso apenas por mais um lado da parede, onde a professora estava, do alto de uma escada, gritando para o Supla algo como: "Eu não vou correr atrás de você. Venha me devolver esse martelo aqui na minha mão." Puta, não fala, cara. O Supla com o martelo na mão. "Me devolve ou você vai ser expulso." Relutante, Supla olhava para o grupo de alunos que se amontoavam na porta e para a professora a quem ele fez menção de devolver o martelo. Aí tudo foi muito rápido. Alguém passou correndo e tomou o martelo da mão dele, jogando para mim, que corri e entreguei na mão do outro aluno, falando: "Corre e leva daqui." Porém, com medo, ele jogou de volta para o Supla. Enquanto isso, uns corriam para apanhar nossas bandeirinhas do chão e outro para pegar as bandeiras marrons e jogar para fora da porta em sinal de protesto. E eis que, plaft, um som alto nos indica que a professora caiu da escada. Putz. Mano. Ai, meu Deus. Aqui as histórias divergem. Uns dizem que na correria alguém bateu na escada. Outros que ela se inclinou para pegar o martelo, mas a teoria mais aceita foi que o Supla jogou o martelo na cabeça dela. Caralho. Caralho. A professora caiu por cima das carteiras e lá ficou. Se ela desmaiou, ou se decidiu parar um pouco para pensar nas decisões da vida que a levaram até aquele lugar, eu não sei. Na hora, saí correndo para chamar ajuda, todos foram levados para o pátio e ninguém viu o que aconteceu. Mas uma ambulância teve que ser chamada, todos ouvimos. Meu! O que aconteceu com eles? Agora o filme termina, né? Sobe os créditos, aí aparece... Exato. Isso, no lateral, né? O que aconteceu com cada um. Freeze frame, né? De cada uma das pessoas. É. O que aconteceu com eles? O concurso foi cancelado e ninguém ganhou. Triste. Nossa, cara. Eu tô muito puto, velho. Como todos da turma participaram do que ficou conhecido como a Revolta das Bandeiras, a punição foi coletiva, ficamos sem recreio até as férias de meio de ano e vários trabalhos foram passados para serem entregues no semestre seguinte. Ninguém fez. Muito bem. Caramba. A professora não morreu. Minha mãe lembra dela lá na reunião que houve com os pais depois do acontecido, mas não lembra exatamente como. Acho que ela tava com um gesso no braço, sei lá. Por que você tá me perguntando isso? Mas ela nunca mais voltou pra escola. Não se sabe se ela desistiu da profissão. Caraca! Por supostamente, ela destacou aqui o supostamente, ter jogado o martelo na professora, Supla virou o herói da nossa turma e mais temido da escola. Até pelo Rambo brasileiro. E deu um beijo na Angélica. É. Por ter avisado, o outro menino magrinho virou amigo de todo mundo. Se você está triste pela professora e com raiva da gente, não se preocupe. Eu sou professora e hoje estou pagando por tudo. É, foi um bom karma. Que maravilhoso, cara. O que é mais maneiro nessa história é que a turma era toda decadente, aí eles se uniram em torno de um ideal, que era fazer uma sala bonita e ganhar um concurso. É, o ideal nem, aí... nem era torpe, né? O ideal era até fofinho, né? Ah, fazer a sala mais bonita. E aí teve uma virada, apareceram vilões do nada, que eram as professoras, que queriam equalizar o concurso, passando o esforço deles sem consultá-los. E aí a turma se uniu mais ainda, só que fudeu tudo, porque eles maltrataram a professora. A primeira história se chama Olhos de Serpente. Isso é um filme. É um filme. São filmes do Nicolas Cage? Exatamente. Ah, okay. Ah! Vamos lá. Olá, Guga, Caio e Rafa. A história que eu vou contar hoje é recente. Aconteceu em setembro deste ano. Porra, aconteceu esse mês, cacete. Não tem nada, não. Nada aconteceu. Aconteceu que eu comi lasanha. É, eu comi farofa. Você almoçou um prato de farofa? Não, eu comi farofa também, mas é só isso que eu lembro. Não, agora pra mim você almoçou um prato de farofa. Eu faria isso tranquilamente, porque eu adoro farofa. Farofa é muito bom, né? É. Com ovo, então, né? Puta. É engraçado, uma coisa que eu jurava que eu não ia gostar e que eu gostei muito quando eu comi foi aquela farofa de banana. Ah, é bom demais. Não, eu não gosto de banana na farofa. Eu gosto bastante. Vamos lá. E conta o dia do meu aniversário em que fui completamente enganado por minha namorada. Peço que mudem os nomes por questão de... As histórias ficam maravilhosas com nomes trocados. Ok. Me chamo... E namoro há 6 meses com a... E é um relacionamento sensacional em que não tenho nada a reclamar. Nos damos muito bem e somos bastante unidos. A gente vai realmente substituir os nomes só por barulhos? Não, eu fiz isso só na primeira vez que apareceu o nome pra gente ir pensando enquanto isso. Entendi, tá bom. Com cerca de um mês para o meu aniversário de 21 anos, ela me avisou. Olha, estou preparando seu presente. E você sabe como sou boa em preparar presentes. Fiquei animado e curioso na hora. Sabia que viria algo interessante. Ao decorrer do mês de agosto... Ok, a gente precisa de um nome pra ela e a gente já viu que é uma pessoa que sabe preparar presente. Então... Ao decorrer do mês de agosto, Mamãe Noel dizia com frequência que meu presente estava dando certo. E ela estava feliz com isso, aumentando minha curiosidade. Ah, ela estava realmente fazendo, literalmente fazendo presente. Porra, isso aí é o melhor presente. É, o cara quer ganhar velas. É, o cara quer ganhar um porta-lápis. É. Quando saíamos com amigos, ela sempre comentava que estava preparando um presente e que estava muito empolgada. Eu mal podia esperar. Aí começou a babar, porque começou a aumentar a expectativa pra cacete. Pois é. Certo dia, estávamos em casa e ela sugeriu de vermos o filme Garota Exemplar, do David Fincher. Fica a recomendação pra quem ainda não viu. Eu ainda não vi. Uma rápida sinopse. Os protagonistas são um casal que está passando por dificuldades e a mulher desaparece. Uma particularidade desse casal é que... Sempre que eles se presenteiam, eles fazem enigmas uns aos outros para chegar ao prêmio. Ela já tinha visto o filme, e com o desenrolar da história, Mamãe Noel dizia que esse era um dos seus filmes preferidos, e que era fã da personagem desaparecida. Pra quem assistiu, sabemos que ela é uma personagem um tanto... complicada. E assim seguiu nossa vida até a tarde do dia 13 de setembro, 2 dias antes do meu aniversário. E conversando pelo celular, ela me mandou a seguinte mensagem. Hoje não é seu aniversário, e amanhã também não. Mas para achar seu presente, você precisa de preparação. Em um presente que eu te dei, você encontra a solução. 5 palavras, 19 letras nas estrelas. .blogspot.com. Caramba! Ela é boa, caralho! Ela é boa! É um enigma. Seu presente é um enigma. Cara, mas olha que profissional. Ela levou ele pra ver um filme pra mostrar qual ia ser o comportamento dela depois. É, foi legal. Não, eu gostei muito. Inclusive, as rimas dela foram muito bem feitas. Esse, né, 3-3-3. E ela fez um site pro cara, velho. Porra, eu gostei muito dessa, da Mamãe Noel. É, não, peraí. Site no Blogspot, né? Isso não é de fazer um site. Ah, mas ainda assim. Eu ia ficar animadíssimo, porque eu adoro Escape Room. E começou. O primeiro enigma estava lançado. E eu estava curioso para saber até onde ela iria me levar. Comecei a raciocinar e pensei. Ok, presentes, estrelas e palavras. As 3 palavras-chave que eu deveria procurar. Sorte que, na hora, eu estava no meu quarto e todos os presentes que ela já tinha me dado estavam próximos. Porém, mesmo com só 6 meses de relacionamento, já haviam sido vários... afinal de contas, Mamãe Noel, ela faz presente e outra linha de produção, meu filho. Haviam vários espalhados pelos móveis e paredes. Foquei nas estrelas e pensei em um quadro em que ela havia me dado, que continha o mapa estelar de Belo Horizonte, na noite em que começamos a namorar. Caralho, essa... Mano! Pô? Essa mulher... Puta que o pariu, velho! Neles estavam escritas datas, coordenadas e uma frase de uma música que consideramos nossa, a 505 do Arctic Monkeys. Mas nada com 5 palavras e 19 letras. Comecei a rodar o quarto em busca de algo relacionado a estrelas, mas não encontrei nada. Olhei em CDs, cartas, ingressos de shows que fomos, mas nada de estrelas. Tinha que ser o quadro. Contando as letras da música, encontrei um trecho que se encaixava perfeitamente. Liguei o computador e coloquei a frase Such a perfect place to.blogspot.com e voilà. Ali estava eu diante da primeira resolução, um blog datado de 2 semanas antes, dizendo que eu tinha decifrado o primeiro enigma. Também dizia que eu precisaria de escova de dente, uma roupa extra e ir arrumado. Você precisa de preparação, pensei. Na página também tinha um PS escrito em negrito. A próxima pista está aqui. Fiquei feliz por achar a primeira pista, mas com uma bela interrogação na cabeça. Esse cara vai perder o rim, né? É isso que vai acontecer. Por favor, não. Eu tô gostando tanto da Mamãe Noel. Igual o Sr. K, né? No final vai falar, hoje vivo bem, com apenas um rim. Exatamente. O blog era uma única página, não vi links aparentes, não tinha imagens, somente a escrita. Comecei a buscar significado nas entrelinhas, analisar o layout da página, procurar letras miúdas, mas nada. Após um bom tempo olhando pro nada, comecei a brincar com o mouse na tela e vi uma leve mudança logo abaixo do PS. Passei mais devagar e o ponteiro se transformou na mãozinha. Olha lá! Era o link escondido, colocado entre letras brancas no fundo branco. Só visível se selecionasse as letras com o mouse. Muito bom. Profissional. Os dois, né? Os dois são profissionais. Não, ele também porra, o maior é o Sherlock Holmes aqui nessa porra, né? Não, se fosse eu, eu já tinha falado, foda-se. Mano, que presente no cu, ok? Não, no começo, assim, quando aparecesse o negócio, ó, tem um poema. Puta, que legal, ganhei um poema. Colava na parede, beleza. Esse é o meu presente, acaba aqui a história. Era exatamente o que eu queria. Cliquei e fui direcionado para outra página. Nessa segunda página, fui parabenizado por encontrar o link e mais um enigma para descobrir. Esse fim de semana para você é especial, então apenas se deixe levar. Quanto a mim, não se preocupe, seus amigos vão me ajudar. Alguns números você tem que achar por aqui. Ou será que eles vão te achar? Ok, tá começando a ficar um pouco creepy, mas vamos lá. É. E novamente estava eu parado com um poema enigmático. Eu já tô com o pão na mão no rim aqui. Números, precisava achar números, dois rins. Ou eles iriam me achar, o que quer que isso significasse. Completamente perdido, comecei novamente a procurar coisas na página. Ler o outro poema, voltei ao quadro das estrelas, mas não encontrava nada de exata expressão. Mamãe Noel me diz para eu fazer minhas coisas e pensar sobre, que esse já não era tão fácil quanto o primeiro. E assim fiz. Fui estudar, parei para tomar um banho, e minha cabeça pensando em números aleatórios. Até que recebo uma mensagem de... A gente precisa do melhor amigo dele. Rudolf. Rudolf. Até que recebo uma mensagem de Rudolf. A rena do nariz vermelho. Você tem que falar o nome completo. Ok. Até que recebo uma mensagem de Rudolf. A rena de nariz vermelho. Era meu melhor amigo. E era simplesmente um print da tela do seu telefone sem nada mais escrito. Seus amigos vão me ajudar. Tudo certo. Estranhei sem entender muito. Até ver o horário. 5:05. Né? No caso, 17:05, que era da tarde. Esse horário é importante porque, se vermos no horário AM/PM, são 5:05 e, novamente, o 505 aparece. 505 era um número, mas 505 não era o suficiente para muito. Ainda estava perdido. 505 em código Morse significa vou te matar. Desgraçado. Se ele ligasse o som quando ele chegou no blog lá, ia ter uma voz assim falando bem baixinho: vou te matar, vou te matar, vou te matar. Coitada da menina, ela se esforçou tanto. Mamãe Noel nunca faria isso. É verdade. Rudolf, talvez. É, o Rudolf Talvez seja o plano dele, né? Take over. Exato. Mais tarde, abri o Twitter e vi uma postagem de Mamãe Noel somente dizendo é nosso horário. E confirmei que 505 era um número que precisava manter, mas ainda não sabia o que fazer. Colocar 505 no endereço de Blogspot me levaria provavelmente a um blog antigo de um fã de Arctic Monkeys, mas eu poderia variar isso. Coloquei 505 e nosso horário no endereço. Consegui achar outra página. Caraca! Vamos lá. Essa eu nunca iria descobrir. 505 é nosso horário.blogspot. Cara, nunca, nunca. Ela realmente sabia que tava namorando Sherlock Holmes. A gente vai ter que mudar o nome dela, cara. De Mamãe Noel pra Jigsaw. Ok. Consegui achar outra página. Dessa vez era mais enigmática ainda. Só tinha números, sem palavras. Quer números? Encontrei vários, pensei de novo. Eram números aleatórios, sem nenhuma sequência lógica. Estavam como um código a ser decifrado. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Cada uma, tipo, o V é a 20ª, sei lá, letra do alfabeto. É, tá em hexadecimal, né? Abri o bloco de notas no computador e comecei a tentar moldes de frases para tentar decifrá-lo. Coloquei estrofes do poema e trechos da música, mas não encontrava a lógica. Isso já era tarde da noite, parei de tentar decifrar e fui dormir. No outro dia, falando com a Digisol, ela me diz: olha só, não é tão complicado quanto parece. Se você teve infância, consegue resolver isso. Vou te matar. Vou te matar. Na hora, matei a charada e me senti lento por não ter pensado nisso de início. Quem nunca transformou as letras do alfabeto em números? Aí, caralho, tô falando! Se acertou, Caio, parabéns. E mandou uma mensagem ultra codificada pro seu amigo no meio da aula. Eu nunca. É, o Guga não é dessas pessoas. Empolgado, fiz a tradução, resultado em... Vou te matar! Tadinha, mano. Ai, caralho. Ai, resultando em você é muito esperto. Coloquei no blogspot. Você é muito esperto.blogspot.com. Do mesmo jeito que fiquei feliz, fiquei triste. Esse site tinha o título Trouxa e nele um pequeno poema. Esse horário é nosso, diário. Mas você não passa de um otário. Essa pista aqui foi a enrolação. Foi só à toa pra você deixar de prestar atenção. Vou te matar. Ótimo. Caraca, agora eu tô ficando muito, muito aflito com esse meio, cara. É, agora ela já falou que ele é um otário e trouxa, né? Então é agora que começa o... Exatamente. Você é um otário e trouxa, mas os seus rins são ok. Exato. Mas é saudável. Ótimo. Fiquei horas queimando neurônios pra cair uma pista falsa. Junto com ela, fiquei completamente sem direção. Nisso, já eram 2 horas da tarde de sexta. E eu precisava resolver no máximo até as 5. Que gostoso, hein? Que aniversário legal, né? É. Uau! Vai. Uau, que presente! Uhul! Ah, legal sim. Aí, de novo, o coração de pedra sem marca-passo. O cara só tá pensando nisso, cara. Muito legal. Às 5 era o deadline estipulado por ela, pela Digsol. É, se ele não acertar, o que vai acontecer com ele? Exatamente. Vou te matar! Uma serra circular vai começar a andar na direção dele e ele vai estar amarrado. Nossa, na verdade o presente estava atrás do olho dele o tempo todo. Ele vai ter que tirar... Ele vai achar a chave, né? É, ele vai ter que tirar o olho com uma faquinha de pompuma. É, o último poema vai ser assim... Desculpe a enrolação, não quero que você fique assim, mas traga um prato de feijão acompanhado do seu rim. Parabéns, Rafael, parabéns. Obrigado. Sem saber o que eu podia tentar, continuei pensando no que eu poderia fazer. Correr muito, se esconder, ir pra casa dos seus pais, chamar mudar a polícia, de estado, chamar a pintar polícia, o cabelo, serrar a própria perna. Não levantar muito rápido da banheira, senão a chave vai embora. Já tinha separado todas as coisas que o primeiro enigma dizia e, antes do fim do tempo, precisava ir na faculdade. Meus planos eram ir e voltar, pegar as coisas, encontrar com o Digsol, que estava tendo aula, e só terminaria à noite. Tudo planejado. Na bicicletinha. Eu fico imaginando o Digsol no meio da faculdade, todo mundo assistindo aula, e ele lá com o caderno aberto, prestando atenção. É, e tipo, é engraçado que ele é um boneco, né? Então a mão dele só tá batendo no caderno, não tá escrevendo. Tá só batendo, assim, porque alguém mexeu na mão dele, assim, em cima do caderno. E de vez em quando ele atende o telefone e fala, vou te matar, vou te matar. I wanna play a game. Tudo planejado, exceto eu não ter conseguido decifrar a última parte. Para ir, peguei carona com um amigo meu. Chuck o boneco assassino. Ok. Para ir, peguei carona com um amigo meu. Chuck o boneco assassino, como de costume. Deu uma mudada essa história, né? É, né? Tava Papai Noel, Rudolph. No caminho, contei a história inteira do enigma pra ele. Como eu estava encontrando as páginas e deveria encontrar Digsol à noite, e estava travado na última parte. Ele achou sensacional e falava, cara, sua namorada é um gênio. É do mal. Quer te matar. Esse programa vai chamar Vou Te Matar e Outras Histórias de Aniversário, cara. Jogos Mortais e Outras Histórias de Aniversário. Exatamente. Na hora de, cara, se o presente que ela der pra ele no final for uma bosta, eu vou ficar muito bravo. Mas ok. Você já matou a charada, tá atrás do olho dele. É verdade. É um erro ótico que ele vai ganhar de aniversário. É a jogada clássica, né? Puta, era só ter ido no clássico. Era só ter tirado meu olho, tinha uma paçoca rolha lá dentro. Na hora de sair da faculdade, ele me disse que precisava passar em um lugar paçoca pra pegar um documento. Rolha. Não sei, eu tô com muita vontade de comer paçoca, por isso que eu lembrei, sei lá. Imagina pra colocar, né, o trabalho. Sem despedaçar, né? Você tem que tirar uma paçoca rolha de trás do seu olho sem esfarelar. Nossa! Se você esfarelar, você morre. Na hora de sair da faculdade, ele me disse que precisava passar em um lugar pra pegar um documento. Perguntou se eu me importava de ir junto. Aceitei tranquilo e disse que só não podia demorar muito pra chegar em casa porque tinha de buscar Digisol no seu curso. E fomos. Eu estava com o celular na mão, com todos os blogs abertos, tentando decifrar, e ele só ria e dava sugestões do que fazer. Então, chegamos ao lugar indicado pelo GPS. Chuck, o boneco assassino, vira pra mim e fala... Imagina ele virando a cabeça assim. Pega lá pra mim, quarto 2106. Cara, agora eu tô ficando com muito medo. Eu ainda estava distraído com o telefone, disse ok e saí do carro. Nisso ele tranca a porta e abre o vidro e diz as seguintes palavras. Não se preocupe, seus amigos vão me ajudar. Ah, e arrancou com o carro. Mano, meu... Ai, socorro. É, ele quis dizer que a vida dele vai ser salva. A sua não. Ah, é exato. Tipo, não se preocupe, seus amigos vão me ajudar a me salvar, enquanto a gente vai ter que sacrificar você. Exato. Porque a sua namorada maníaca está com um dos nossos pais em uma casa que tem uma bomba. E passar com a rolha atrás dos olhos dele. Exatamente. Tive alguns segundos de pause, pensando, quê? Ele me deixou pra trás? Até eu ver que estava na porta de um hotel gigantesco e muito famoso de BH, e tive um brain explosion infinito, desacreditando no que estava acontecendo. Esse era o final do enigma. O número, na verdade, era 2106, e ele me acharia através da ajuda de um amigo, e eu literalmente deveria me deixar levar. Eu sei que hotel que é. Ah, é? Só pode ser um hotel. É o Ouro Minas Palace Hotel. O Hotel Transilvânia. Não, é o Ouro Minas Palace Hotel. É o hotel mais famoso de Belo Horizonte. Ah, não estava acreditando ainda em toda a história. Eles me enganaram perfeitamente e não me deixaram desconfiar de nada. Chuck, o boneco assassino, era o último amigo que eu iria pensar, já que tenho tantos outros mais próximos e que a Digisol também tem amizade. Fiz o check-in no hotel e subi para o 21º andar, no quarto 2106. Abri a porta, ainda sem acreditar, meio tremendo, e me deparo com a cena. Então eu ia trocar e me deparo com a cena. Uma cabeça de porco cortada em cima da cama. Sangue pelas paredes. Mas não. Digisol de lingerie, sentado numa poltrona, pernas cruzadas e uma taça com champanhe na mão, ao melhor estilo vilão de filme. E disse, feliz aniversário. Vou te matar. Eu bati palma e respondi, você é um gênio do mal, meus parabéns. Como nós já tínhamos decifrado aqui bem antes. Aham, sim. Pois bem, passamos uma das melhores noites da nossa vida no hotel. Anoitecendo, pedimos pizza no quarto, compramos cervejas para beber e ficamos acordados até as 5 da manhã numa noite espetacular, com uma vista maravilhosa da cidade e uma cama avassaladora... Eu desisto. Guga, fala a palavra pra mim. Eu também não consigo. Avassaladoramente. Consegui. Aê! Aê! Esse é o nosso presente. E uma cama grande. No outro dia, pela manhã, fomos tomar café no restaurante do hotel e me senti em Nova York, com um casal americano na mesa da direita e pessoas conversando em japonês na esquerda. Porque é isso que você quer, né? No café da manhã. Exato, pessoas conversando sobre outras coisas. Em outra língua que você não entende e provavelmente falando mal do seu país. Ou então dizendo, vou te matar. Ia ser maneiro se o japonês estivesse segurando uma corda de piano. Ou se todas as pessoas não tivessem um olho. E todas estivessem segurando assim, tremendo, com muito cuidado, uma paçoca rolha. Detalhe, por eu pensar que iria voltar pra casa antes de encontrar com a Digisol, deixei tudo meu pra trás, então estava com só uma roupa, super simples e já usada no dia anterior. Só que nada podia atrapalhar o dia maravilhoso que estávamos tendo. Cara, esse foi o menor dos seus problemas, você tá vivo e com os dois rins. Exato. Contra todas as probabilidades. E assim foi meu aniversário de 21 anos. sendo enganado de um jeito maravilhoso por Jigsaw, com direito a meus amigos conspirando para a conclusão, tudo arquitetado perfeitamente por ela. No começo do nosso namoro, ela me apresentou o GugaCast. Aê, não, se redimiu, pode. Aí, Jigsaw. Vamos aí, pode ficar com o rim agora, não precisa devolver. E hoje é de longe meu preferido. Escuto todas as semanas e estou tentando ouvir todos os anteriores. Melhora meu dia em 200% cada vez que escuto vocês. Continuem com um trabalho sensacional. E aqui estão os links dos blogs que ela criou. suchaperfectplace2.blogspot.com, pista2aqui.blogspot.com, 505enossohorario.blogspot.com e vocêemuitoesperto.blogspot.com. Abraços! Peraí que estou... Eu tenho que clicar, né, agora. Todo mundo eu tá cliquei. Fazendo isso? Eu cliquei em todos. Gente, que moça bonita. Oh, tem uma foto dela? Ou foi só uma publicidade que apareceu pra você? Eu só queria dizer um negócio agora. A inveja que me corrói nesse momento é muito grande. Você queria ter passado por tudo isso? Porra, eu ia ficar amarradaço. Assim, eu ia ser bem mais burro do que ele, porque ele foi bem ligeiro em descobrir os blogs e tudo mais. Mas eu adoro enigma, essas coisas, então eu ficaria amarradaço. Apesar de que, depois de ler essa história, se uma próxima, né, namorada que eu tiver ouvir este programa e achar que isso é uma boa ideia, a todo momento eu não vou conseguir me divertir. Porque eu vou ficar pensando no Guga falando: vou te matar, vou te matar. E assim que acaba uma ótima ideia na minha vida. Vamos lá. A primeira história tem como título Vamos Bater Lata. São só nomes de música nesse episódio, Rafael? Exato, só músicas do Paralamas. O Paralamas, então, é tipo o Genival Lacerda desse programa, é isso? É exatamente isso. O Genival Lacerda está para o sexo, assim como o Paralamas do Sucesso está para as histórias de nostalgia. Ok. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael e Caio, me chamo... Ó, eu só queria dizer que nós temos uma nova ordem mundial aqui, Guga, que é o estabelecimento do blip manual. Uhum. Então essa é uma arte que a gente precisa, né, aflorar em nós mesmos, tirar do fundo da nossa alma e trazer pra frente. Tá bom. Não falem meu nome nem de ninguém aqui, por favor. A história é polêmica até hoje. Primeiro capítulo, a origem. Eu nasci no ano de 1989. Ano em que o Muro de Berlim conheceu a face das marretas e martelos do povo alemão, e é basicamente isso que eu sei sobre o ano do meu nascimento. Vim ao mundo na cidade de Sorocaba... Rafael! O que mais aconteceu no fatídico ano de 1989? Em 1989, nasceu a Taylor Swift. Cara, não, acaba aí. Acaba. Não pode acabar, porque eu tenho outra informação relevantíssima sobre o ano de 1989. Aliás, é uma informação que diz tudo que foi o ano de 1989. Também em 1989, teve uma apresentação ao vivo da banda RPM no programa Viva a Noite, de Gugu Liberato. Sério mesmo? Sério mesmo. Ao vivaço, eles tocaram ao vivo, não foi playback? Foi ao vivo, no Gugu Liberato. Caramba, cara. Esse programa era incrível. E o RPM também. O Bugalu tava lá? Sim. A Galinha Azul tava lá? A Galinha Azul eu não sei. A Monique Evans, de jurada? A Monique Evans ouvindo uma música que era assim: Monique, estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Monique. Minha intenção era justamente desengatilhar essa sua memória aí, Rafael. Deu certo. Continuando aqui. Vim ao mundo na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, que hoje é centro metropolitano com cerca de 2 milhões de pessoas, mas na cidade em si moram cerca de 800 mil. Chama-se Sorocaba devido ao rio de mesmo nome que corta a cidade, rasgando ela ao meio. E em tupi-guarani, Sorocaba significa terra rasgada. Bonito, né? Né? Cara, ó, vamos lá. Tupi, que língua maravilhosa. Uhum. Eu adoro todas as palavras do tupi. Uhum. Todas. Uhum. Araraquara, mongaguá. Capivara. Capivara. Porra, puta, que língua maravilhosa, velho. A gente é burro de falar português. Continuando aqui. O que é estranho é o rio ter o mesmo nome, visto que é ele quem rasga a terra. Não deveria se chamar aquele rasga a terra? Todavia, hoje somos nacionalmente citados nas rádios e programas de TV devido à dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Mas será que esse cantor famoso, que não nasceu aqui, apenas passou uma parte da vida, sabe o significado de sua alcunha indígena? Não seria maneiro a dupla se chamar Fernando e Terra Rasgada? Seria, mas aí seria metal, né? É verdade. Só sei que é uma dupla sertaneja que não é melhor do que Mocoque Paraíso. Quando eles foram montar a dupla sertaneja, chegou o empresário e falou assim, ó, o nome da dupla vai ser Fernando e Sorocaba. Aí o cara falou, Fernando! Ele mandou o Dibs no Fernando, né? Aí o cara, porra, mano, eu passei uma semana lá só, velho. Bom, morei em parte de minha infância na cidade vizinha Sorocaba, emancipada há algumas décadas, chamada Votorantim. Essa mesmo que estão pensando, do grupo Votorantim, empresa que faz, entre outras coisas, cimento. Mas Votorantim hoje já não é mais conhecida por cimento ou indústrias. Se tornou a Capival... A Capival, eu ia falar, porque é a capital da capivara. Isso mesmo, é a cidade que, com 150 mil habitantes, abriga e cuida do animal mascote do GugaCast. Que demais. Andando pela prefeitura ou pelo centro da cidade, é possível sempre ver o bando de roedores desconfiados, que pelo carrapato estrela transmitem doenças, mas isso é assunto de saúde pública e não nosso aqui nesse podcast. Uma busca rápida no Google e é possível encontrar diversos memes com a cidade da história que se seguirá com os mascotes do programa. Sabe qual é a forma de você carregar uma capivara e não pegar a carrapato estrela? Ah. Comprando uma camiseta da capivara em mitoucamisetas.com.br/gugacast. Meu Deus do céu! Qual é mesmo a URL, Rafael? mitoucamisetas.com.br/gugacast. Levantei. Muito obrigado. Que product placement maravilhoso. Nossa. É a nossa camiseta mais vendida de longe. A da capivara? Aham. Uhum. É, também pudera, né? Que bichinho fofo. Capítulo 2, Infância Bruta. Na cidade das capivaras, no ano de 1997, eu e minha família morávamos... Rafael! deixa essa passar, vai, porque esse e-mail tá grande. A gente já tá uma hora nesse e-mail. É. Tá bom, Rafael. Deixa essa passar. Obrigado. Eu e minha família morávamos de favor na casa da minha nona, num quarto de 2,5x3. Dormiam meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs mais novas, sendo uma de colo, e eu. No restante da casa, que contava com mais 3 quartos, moravam nona e nono, minha bisavó e mais 5 de 6 irmãos da minha mãe. Caramba, cara. Tinha uma galera morando. Muita gente. A única que já não morava ali era a... A gente precisa dar um nome pra ela. Qual era o nome daquela megera da novela? Carminha. Carminha. Então, a única que já não morava ali era a Carminha, que casou e mudou. E ela será parte importante daqui a pouco. A rua era de terra, uma ladeira bem íngreme, na qual brincávamos de bets. Vocês sabem o que é bet, né? Bet é taco, sim, né? É. Isso, é taco. Em Brasília também chama bet. Não é bets, é bet. É, aqui em São Paulo é bets. Ok. E sempre dava briga pra ver quem ficava primeiro na parte de cima, pra não ter que buscar a bola no acentuado declive. Também rolava cachuleta, mãe da rua, pega-pega, etc. Olha aí, cara, que nostálgico. Mãe da rua, qual que é a diferença de mãe da rua pra pega-pega? Eu não lembro que era mãe da rua. Eu achava que era realmente uma mãe da rua. Nossa, sério. Eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. Por favor. A parte financeira era apertada. Com a casa com tanta gente, vivíamos no básico do básico. Mas era muito divertido sempre ter a casa cheia. Descendentes italianos gritando, tomando sangue de boi. Não somos membros de nenhuma seita maluca, é só marca de vinho barato mesmo. E comendo espaguete. Quem aparecia de vez em quando era a tia Carminha, a única a morar em Sorocaba. Casou com um português que chegou ao Brasil em 1987, o ano do nascimento do Corraine. Olha. Por que que ele sabe disso? Ele não sabe, porque eu que coloquei agora. E este tinha um sotaque bem forte ainda. Eles tinham 2 filhos, pouco mais velhos que eu. E, principalmente, eles tinham um Santana Verde Metálico 1995. Uau, uau, 4 portas, top de linha. Agora eu que vou aplaudir. Porra, nossa, cara. Senhora. Se esse carro aparecesse na minha frente agora, eu comprava. Se tivesse em condições, sabe, carro de garagem, eu comprava. Trocou a correia. Fez todas as revisões concessionárias. Se tivesse nesse nível, eu queria ter esse carro, cara. Eu ficava encantado com o carro. ficava na sacadinha da casa com o rosto enfiado no balaústre tentando ver o carro tão maneiro, mas não podíamos sequer nos aproximar. Era o xodó dos meus tios. Não se podia carregar mais de 4 pessoas para não forçar a suspensão e iam com pouca frequência nos visitar devido à rua não ter ainda pavimentação adequada ao possante. Essa das 4 pessoas foi ridícula, vai. Porra. Bem ridícula. Algo sobre mim ainda oculto é que sou um nerd de carteirinha. Cresci assistindo animes e querendo ter os consoles da época. Nunca os tive. Dependia de ir na casa da tia Carminha jogar com o meu primo, que sempre teve os consoles mais recentes, mas Carminha controlava o tempo de jogo com um timer de fogão ou coisa parecida, para não estragar a TV. Meu Deus. Eu já odeio a Carminha. Eu também. Carminha é o pior tipo de pessoa, né? Ela inventa coisas pra criar limites. Que inferno, cara. Essa é a definição do pior tipo de pessoa. Exato. Devido à minha falta de entretenimento eletrônico, eu usava a imaginação para me distrair. Desenvolvi amigos imaginários com superpoderes e usava os animes como inspiração. Na época desse caos, a inspiração era, entre outras menores, Yu Yu Hakusho. Muito bom, parabéns. Num dia qualquer, minha tia chega e eu corro por baixo do alpendre para ir ver o carro. Ou se já haviam comprado um melhor. Como se fosse possível superar um Santana. Mas, após alguns segundos de admiração e de constatar que estava tudo como de costume, eu já queria me distrair. Convoquei meus aliados imaginários e fui desenvolver uma brincadeira. Olhei ao redor e vi algo novo. Em algum momento surgiu um monte de pedras em um monte de areia. Meu nono iria reformar algo. Corri para a areia, mas não me interessou ficar sujo empanado. Motivo que me faz odiar ir para a praia até hoje. Eu também. Então vi as pedras. Peguei um monte na mão e, como se fossem bolinhas de gude, iniciei a brincadeira de acertar uma na outra. Mas meu gosto por animes logo me fez fazer lançamentos de pedras. As imaginava pegando fogo, formando raios, irem em super velocidade, etc. Até aí, tudo bem. Até o fatídico momento em que eu olho para a sacada da casa e penso: até onde eu consigo lançar uma fireball? Vai dar merda, né? Uhum. Vai dar merda. Entra o pelotão, não vai dar merda. É. Não pensei duas vezes, peguei uma pedra que ocupou toda a palma da minha infame mão, lancei com toda a minha força e zum! Arremessei meu spell. Mas, no instante seguinte, minha alma congela. O carro! Um frio na barriga me faz ter cólicas instantâneas. Suando frio, corro pra enfiar a cabeça entre as pernas de moça. Calma, não é nada pornográfico, é só o nome que meu nono dava aos balaústres. Que bizarro. Arranho as orelhas e constato que o carro segue ileso. Apurando a visão, identifico a brita que lançara há instantes, se destacando dos pedregulhos irregulares da rua, ainda não asfaltada. Alívio. Voltei a respirar, olhei ao redor e nenhum adulto havia aparecido para me repreender ou criança para me delatar. Mas o que fazer agora? Ora bolas. Eu consegui lançar a pedra tão longe, quase na calçada em frente, o carro nem sofreu danos? Lógico. Bora continuar. Puta, ele teve a oportunidade perfeita para sair do jogo, mas não, ele foi all-in. A brincadeira durou mais uns 4 ou 5 lançamentos, todos com sucesso. Orgulhoso de meus superpoderes, eu me sentia confiante, imbatível. Comecei a procurar na sacada algo mais que eu pudesse usar para corroborar com a minha recente teoria de que eu era o melhor arremessador de objetos pela sacada. Então, atrás da pilha de sacos de cimento, vi algo descansando, inerte, frio e pálido. Tijolos. Tá maluco, tá maluco. Caralho, velho. Não eram os tijolos normais de barro. Eram aqueles blocos de concreto, usados em galpões hoje em dia. Caramba. Mas que meu avô usou pra fazer uma parede entre nós e a vizinha, pois as casas da Coab não eram entregues com parede separando as casas. Corri e peguei um bloco. O peso era suportável. Posicionei na vertical e segurei pela parte lateral menor com a palma da mão direita, dividindo o peso do ombro. Cheio de certezas e com a óbvia capacidade de lançar projéteis, corri, calculei a distância necessária para realizar a façanha, num piscar de olhos estava onde calculara. Braço esquerdo para trás, movimento o tronco em uma torção, inicio o movimento de braço direito para cima para lançar um famigerado bloco. Ele estava fazendo lançamento de peso olímpico, né? Ele deve ter posto no pescoço, sabe qual é? Exatamente. Sinto ele se afastar de meu ombro e é nesse instante que o objeto em início de parábola raspa em minhas orelhas. Dor. O balaústre fora meu algoz e deixou sua marca em mim. O braço falha. A mão não obedece. Impossível parar. Lançamento realizado. 1 segundo. 2 segundos. Fim de percurso e pouso. O bloco jazia partido ao meio no capô do Santana. Puta que o pai. Aí babou demais, velho. Nossa, toma essa, senhora. Carminha. Caramba. E não só isso, ele caiu bem no meio entre o capô e o para-brisa, onde ficavam as paletas de limpeza do vidro. Para-brisa rachado, capô amassado. Nesse momento, minha existência sumiu. Lágrimas vieram à tona, senti o chão tremer e a aproximação de uma manada de adultos gritando: quem fez isso? Eu chorando, escuto Carminha, que, possuída pelo Senhor Los Angeles, vem com um indicador apontado em minha direção e grita: foi esse marginalzinho, esse trombadinho invejoso e mal educado. Eu odeio mais a Carminha nesse momento. Minha mãe pulou na minha frente em defesa de sua cria e rebate: não sabe se foi ele? Vira pra mim e antes dela perguntar, eu respondo: fui eu! E desaba a chorar abraçando minha genitora. Meu pai me pega no colo e fala: papai vai acertar o prejuízo, depois conversamos o porquê você fez isso. Vá para o nosso quarto agora. Caramba, cara, o Geppetto, né? É um velhinho bondoso italiano. Fui e lá fiquei até o dia seguinte. A história que me contam é que, com empurrões, ofensas e muito pouco bom senso, meu pai combinou como iria pagar o prejuízo do carro, e assim o fez na semana seguinte. Para isso, vendeu minha bicicleta e a nossa TV de 14 polegadas. Nossa. Juntou mais algum dinheiro, meu nono também ajudou. Nossa, cara, que... caramba, cara, que situação. Dívida quitada, carro consertado, ferida cicatrizada após um longo castigo, que foi basicamente ficar no quarto quando a Carminha nos visitava, o que ocorreu por duas ou três vezes nesse período de privação de liberdade. Quando tudo estava voltando ao normal, eu brincando de Conan, atira um pedaço de pau com um prego preso na ponta, na cabeça da filha mais velha, meu Deus, da Carminha. Cara. Mas aí também, né? Aí eu já não sei se a Carminha é a vilã realmente dessa história. Mas isso é coisa para outro dia, pois não tenho nostalgia alguma desse evento. Tá maluco, cara. Lembro-me de ter ficado chateado com o acontecido com o tijolo. Não por magoar minha megera tia, mas por estragar um baita carro que era um Santana. Esse Santana aí eu não compraria, não. É esse não. Capítulo final, o desfecho. Até hoje o assunto é tema nos churrascos. Minha tia não é mais elitizada. A roda gigante da vida não falha pra esse tipo de pessoa. Não, falha sim, cara. Falha direto. Falha. Falha pra cacete, gente. É. Não falha, né? É, não vem com essa, não. Eu superei o fato de estragar o carro, mas nunca vou esquecer do olhar de fúria e o ódio na voz com que me acusara de ser invejoso de fazer aquilo de propósito. A lição é: se uma criança quebra algo, muito provavelmente ela estava só brincando. Ódio e inveja são coisas que adultos colocam nas irresponsáveis ações de uma criança. E isso pode as traumatizar pelo resto da vida. Meu primo, por exemplo, hoje não fala comigo nem com ninguém da família, pois Carminha o convenceu que não gostamos dele, tínhamos inveja e só queríamos quebrar suas coisas, o que é totalmente descabido. Éramos apenas crianças. Quebrar suas coisas e tacar pedaços de madeira com um prego na ponta na cabeça delas, né? Exatamente. É, eu queria dizer que ele tá certo, mas... ele jogou um tijolo no carro. Sem nenhum propósito. Ai, meu Deus do céu. Rafael, perguntas do Instagram. Essa é uma pergunta que eu recebo muito e ela vem bem a calhar. Qual é o tamanho ideal para uma história do GugaCast? Cara, no começo, a gente recebia histórias muito curtas e a gente passou a pedir histórias muito caprichadas. E as histórias vêm cada vez mais caprichadas. Só que às vezes elas ficam tão longas que elas ocupariam mais do que um programa inteiro. Então, se você jogar no Word e der ali entre 3, 4, no máximo 5 páginas, é um bom tamanho de história. Entendi. Legal, essa é uma boa dica, hein? Não significa que a gente elimine histórias menores ou maiores, mas já que você tá perguntando, essa é uma boa dica. O Rudney Arantes pergunta: a história que narrou na Storytel é de sua autoria? Muito obrigado pela lembrança, Rudney Arantes. É, eu participei do projeto Vai Ficar Tudo Bem, Histórias da Quarentena, da Storytel, que está disponível em todas as plataformas de podcast e no Spotify. E na Storytel também. E na Storytel. E sim, é de minha autoria. Eu falo logo no começo, que é uma história minha, e foi muito legal participar desse projeto. O retorno da galera tem sido bem legal. Foi muito legal participar também. Eu fui o editor dessa história e também o diretor dessa gravação, e foi muito divertido. O Gustavo fez tudo. Ele foi o editor da história, o diretor da gravação e também o técnico de som, que ficou falando assim: agora teve um chiado, agora você fez um plec. É verdade. É verdade, mas a história é muito legal, muito divertida, é curtinha, né? São uns 20 e poucos minutos. Sim. É uma maneira muito, muito boa de você descontrair nessa quarentena, prestando atenção na vida de um amigável editor de podcasts. Já que a gente tá falando da sua história escrita e publicada, Rafael, você tem um conselho para um aspirante a escritor? É uma pergunta do Matt Alborges. Eu vou repassar a dica que eu li. No livro do Stephen King, que é leia muito, escreva muito. É uma boa dica. E se você tiver como ler esse livro do Stephen King, acho que recentemente ele teve uma tradução para o português, em inglês ele chama On Writing. É meio que uma autobiografia contando como ele aprendeu a escrever livros tão impressionantes. Eu sou um grande fã do Stephen King e é muito legal. São ótimas dicas para quem quer começar nisso aí. Uma outra coisa que o Stephen King fala é que advérbios são o seu inimigo. Ele tem várias dessas coisas de editor. E é invariavelmente verdade. Rafael, você prefere vitamina ou suco? É a pergunta do Elton Souza. Olha, é difícil porque cada um tem o seu lugar garantido no meu coração. Sim. A vitamina tem aquela cremosidade que encanta, né? Que fica grudada no bigode. De banana, né? Mas o suco também é refrescante, né? O suco traz aquela alegria, preenche a sua boca e a sua vida. Por que não? Você é um poeta, Rafael. Eu acho que vitamina de banana é a campeã. Se eu pudesse escolher só uma, vitamina de banana. Aqui a pergunta é, Rafael, uma pergunta simples. O que é a vida? Você quer começar? Não, não mesmo. Bom, o Gonzaguinha respondeu essa pergunta com outra pergunta, dizendo, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Que é uma ótima maneira de responder, né? Foi isso que você fez. Você falou pra eu responder, né? Tipo, diga lá, meu irmão. Ao jogar essa bola pra mim, você já deu a resposta. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Exatamente. Se alguém te perguntar na rua, é isso que você tem que responder. A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Essa é a resposta correta. Tá todo mundo preparado agora, todo mundo ouviu. É isso? Era essa a resposta? Era essa a resposta. A resposta mais complexa eu vou dar por escrito no meu Instagram. Tá bom. Então eu vou ficar atento pra ver essa sua resposta lá, porque eu quero saber. Que é a minha maneira de dizer diga lá, meu irmão. Bom, e esse é o final do programa? Diga lá, meu irmão. É sim. Adeus. Adeus. Parasol.